dando sequência ao tema abordado em cima das regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro e sua importância, nesta parte desenvolveremos mais duas regiões, ou seja, a região das Agulhas Negras e a região Serra Norte. Primeiro falaremos sobre a região das Agulhas Negras. Quais são os municípios das regiões da região das Agulhas Negras? Quatis, Porto Real, Resende e Itatiaia. Esses são os quatro municípios que estão inseridos nesta região. Esta região compõe uma área de 1.616 quilômetros quadrados e uma população em torno de 180 mil habitantes. Inicialmente queremos demonstrar que esta região ela está bem próxima do Rio de Janeiro, a 120 e poucos quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Está bem próxima também da região de São Paulo. Então está numa posição intermediária. E aí está a grande condição que deu para que esta área se transformasse numa região turística de muita importância. Vamos começar por Quatis. Quatis é um município muito pequeno e a sua base está ligada à atividade agrícola. E aí nós temos, inclusive, a primeira imigração italiana para o Brasil foi inserida dentro desta região, dentro desta área que hoje se chama município de Quatis. Então, é uma região que tem como importância o desenvolvimento agrícola, é uma região muito pequena e que tem o lazer simplesmente como mais importância. Porto Real já tem uma indústria de caminhões que é bastante desenvolvida aí na área, que é uma das mais importantes do estado do Rio. E em seguida vamos encontrar a área de Resende. Resende é um grande município, muito antigo, muito importante, e que tem a sua base econômica estruturada em cima das indústrias. Primeiro, vamos verificar que o enriquecimento do urânio é aí encontrado. Então, é a única parte do Brasil em que se faz o enriquecimento do urânio, que vai servir às nossas termoelétricas, ou melhor, a nossa energia nuclear em Angra dos Reis. Outras indústrias são aí apreciadas, como por exemplo a indústria farmacêutica e a indústria também, que já comentada, de caminhões da Volkswagen, que é uma das mais importantes do estado do Rio de Janeiro, e outras indústrias que se fazem aí localizadas. Dentro da região das Agulhas Negras, desde 1940, e que pode ser visitado por nós, nós vamos encontrar a grande Academia Militar das Agulhas Negras, que é uma academia onde os oficiais do Exército aprendem dentro da sua vocação, aprendem aí a trabalhar para o Exército Brasileiro. Então, os primeiros passos do oficial do Exército Brasileiro estão aí colocados, e você pode, inclusive, visitar, que é uma área muito bonita, muito interessante, e que o turista pode chegar durante toda a semana e nos horários comerciais e fazer então a sua visita. Então, e a região por si só, ela tem a sua também importância dentro de Mauá. Mauá, que tem em torno de 1.000 metros de altitude, é um distrito que pertence a Resende, onde nós temos muitos rios, inclusive rios onde nós vamos encontrar a pesca da truta, em que você pesca e pague, você pega, pesca, e você então ali já tem uma área ali reservada para você então preparar o seu alimento, o peixe que você pescou, e você então fica ali um dia, depois vai para o hotel. Então é um lazer muito importante, muito excelente, e uma fauna muito, muito, muito importante dentro da área. É a região da Mata Atlântica que aí se desenvolve. Esta área, como vocês viram o nome de Mauá, pertenceu ao grande Barão de Mauá, que aliás conta a história que ele nunca esteve na região. Somente o filho dele, segundo a história, esteve na área para fazer os cortes do vegetal aí existente da Mata Atlântica para fazer carvão. O que eu acho que foi um absurdo, mas isto ocorreu. Saindo da região de Resende, nós vamos encontrar, por exemplo, dentro de Resende também muitos restaurantes, vários hotéis em que você pode ficar 2, 3 dias, fim de semana, passar fim de semana dentro deste município, dentro dessa cidade. Nós vamos encontrar o município de Itatiaia. O município de Itatiaia tem como importância primeira a sua estrutura de montanhismo, onde você vai ter contato com a natureza, e o montanhismo cair com altitude de 2.789 metros para conhecer o Pico das Agulhas Negras, principalmente na época do inverno. Então esta é a estação propícia para que você conheça esta área, porque a estação chuvosa no verão é muito perigosa. Você também tem as prateleiras, onde você vai ter contato com o cienito, que é uma rocha muito linda, que aí você pode ficar 2 dias ou 3 dias, né, com temperaturas muito baixas, com inclusive temperaturas que chegam a 6 graus, 7 graus negativo, até às vezes mais. Então você vai ter, além disso, a presença da floresta da Mata Atlântica e uma grande da floresta da região subtropical, que é a Araucária, que é uma floresta acicofoliada, muito bonita, que devido à altitude nós encontramos dentro desta área. E fazendo menção ao distrito de Penedo, que pertence ao município de Itatiaia, aí sim nós vamos ter um turismo muito, muito importante, com pontos turísticos de grande atração, e dentro da história você vai encontrar a Finlândia, que mandou para aqui algumas famílias, somente a primeira família que veio em 1929, veio para esta região, e em 1940 se multiplicou-se de tal forma que hoje a colônia finlandesa, que é a única do Brasil, aí se faz presente. É uma região muito rica. Para que vocês tenham ideia, em 1940 nós só tínhamos um hotel em que as pessoas iam para a região para se ver os finlandeses dançarem e cantarem as suas cantigas. Era uma atração turística muito, muito interessante. Hoje ainda há continuidade deste fato no clube, inclusive, finlandês, além da presença de muitos hotéis, dezenas de hotéis aí são encontrados, e também grandes restaurantes com iguarias muito, muito de grande relevância dentro da área. Dentro da gastronomia também nós vamos encontrar o chocolate, né, que temos várias casas que fazem então o chocolate de várias qualidades. É uma atração muito, muito interessante dentro da área. E a pesca também aí, no pesque-pague, as pessoas vão para os rios da área, muitas cachoeiras são aí encontradas, então o ecoturismo também, você pode fazer o ecoturismo dentro da área, com grandes caminhadas, e usufruir dos benefícios do peixe retirado diretamente dos rios, para você então fazer o seu almoço, o seu jantar, dependendo da hora que você for. Então, além disso, nós vamos encontrar a Casa de Papai Noel, que é uma atração turística excelente e muito linda, muito bonita. E, claro, está as próprias casas aí organizadas, feitas desde a época em que os finlandeses foram para a área, típicas de uma Finlândia, que, aliás, já falei, é a única colonização Finlândia do Brasil, está aí inserida. Então, esses são alguns fatos que nós poderíamos comentar sobre esta importante região turística do estado do Rio de Janeiro, em que podemos usufruir seus fins de semana, as suas os verões também nas partes mais baixas são muito, tem uma demanda muito interessante dentro da área. Passando na região das Agulhas Negras, nós vamos para a chamada região Serra Norte. A Serra Norte já é uma região completamente diferente, e nós temos uma gama muito grande de municípios. Se não vejamos, nós temos os municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Conceição de Macabu, Cordeiro, Macuco, Sapucaia, Santa Maria Madalena, Sumidouro, Trajano de Moraes e Macuco. Quer dizer, então, aliás, já falei Macuco duas vezes, e São Sebastião do Alto. Então, são 12 municípios aí que nós temos na área. É uma região interiorana, onde nós temos uma área em torno de 1.128 quilômetros quadrados e uma população em torno de 180 mil habitantes. Então, são municípios com uma pequena população, pequenas populações, mas há uma presença marcante da floresta, principalmente em Santa Maria Madalena. A floresta aí da reminiscência da Mata Atlântica que existe na área proporcionou a criação de um parque estadual, que é o Parque Estadual do Desengano, onde nós temos o mico, o símio monocarvoeiro. Este símio que estava em extinção, hoje aí nós encontramos várias famílias que foi feito um trabalho muito interessante dos biólogos e que recolocou dentro desta fauna este animal, este símio, este macaco, né, que tem a sua importância na área. Então vocês sentiram que o ecoturismo tem uma prevalência nessa região, prevalece na área, como também o turismo rural. Então, o turismo rural e o ecoturismo são importantes. Outro fato turístico também de grande importância é o turismo de compras, somente da moda íntima. E no caso em Duas Barras, você vai encontrar a apicultura, que é bastante desenvolvida, com muitas cooperativas, e que para aí, então, muitas pessoas vão à procura do mel dentro desta região, uma variedade muito grande de tipos de mel que encontramos muito. Então a apicultura aí é muito rica dentro da área de Duas Barras. E vamos então agora contar a história de Cantagalo, que é um dos municípios da região. Cantagalo, que tem uma história sui generis, uma história muito interessante. No século XVIII, meado do século XVIII, para esta região, saindo de Minas Gerais, este grupo foi para esta região, os bandoleiros, seguidos, né? Eles seguiam um português chamado Mão de Nuva e foram então tentar ficar ricos através de uma forma irregular, tentando pegar as pepitas de ouros que, segundo então na época, se dizia ter aí em grande quantidade, o que não era verdade, mas de qualquer forma toda essa pepita que é encontrada foi aproveitada por este grupo. E como era um fato irregular, na época o vice-rei Dom Luiz de Vasconcelos mandou prender este grupo. E então, o que vai acontecer? Eles vieram para a região para prender um grupo de bandoleiros que existia na época aí, na primeira formação de Cantagalo, e já desistindo da procura, porque não encontravam de jeito nenhum o bando, quando eles estavam vindo embora, cansados, canta um galo. E aquele galo então chamou a atenção dos agentes da polícia que estavam ali à procura e deram novas incursões e encontraram um elemento do bando descansando perto de uma região de árvores, descansando numa rede, prenderam-no e deram dinheiro a ele para que ele então dissesse onde estava o bando. E assim foi feito, capturou-se então Mão de Luva e todo o seu bando. Mão de Luva foi degredado para a África e o bando foi preso e levado para o Rio de Janeiro. Mas aí fica a história. Canta Galo. O galo cantou e daí surgiu o nome do município. Alguns dizem que isto não é verdade, mas outros afirmam que isto foi verdadeiro. Verdadeiro ou não, existe um nome interessante aí, sui generis, do município, que é Canta Galo. Canta Galo depois formou um celeiro cafeicultor muito importante e para a área foi o Barão de Nova Friburgo que aí instalou uma grande fazenda. É fazenda esta que quando Dom Pedro II ia para a região, ali se alojava. Eu tive a felicidade de conhecer esta casa, né, desta fazenda. Hoje, segundo dizem, não é mais permitido a verificar o que ela tem por dentro, não é mais possível você visitá-la, mas de qualquer forma, você pela RJ-160 ao longe, você vê a beleza ainda existente deste grande casarão desta época, do século XIX, do Barão de Nova Friburgo, que é chamada Casa do Barão de Nova Friburgo. Ainda dentro de Cantagalo, nós vamos ter a presença do calcário. Então a empresa de cimento Mauá pega o calcário para a sua indústria, para fazer o cimento, e além da correção do solo, que eles mandam então o calcário elevado para as áreas agrícolas do estado do Rio de Janeiro. E junto com essas áreas calcárias, nós vamos encontrar uma área também visitada por nós em 1960, a Gruta Santa. É uma área de estalagmite, estalactite, com grandes salões até muito escuros, mas somente através de holofotes que você consegue verificar o que existe na região. Então, um calcário muito bonito. Infelizmente, não é uma região que poderia ser uma maior atração turística, porque há um desinteresse do executivo municipal e do executivo estadual, né? Então seria uma área de grande importância, e os paleologistas aí na área então podem fazer a visita na região para conhecer esta beleza natural aí existente. Então, depois nós vamos encontrar Sumidouro. O próprio nome é um nome sui generis, também muito interessante, onde os rios desaparecem. E daí a palavra do próprio município, Sumidouro. A água desaparece como que por encanto, desce, vai para o subsolo e ninguém mais vê esta área, que ela vai ir para outras regiões. Então é uma região de pesca, de lazer. Então o lazer é muito importante na área. Você pode ir para a região e ter aí um lazer de 2-3 dias. Visita também do museu em Cantagalo de Euclides da Cunha. É outra atração turística, Euclidelândia, em Cantagalo. Euclides da Cunha foi um grande brasileiro. Ele nasceu nesta região. E aí você tem, então, o Museu de Euclides da Cunha. Então, gente, aí nós terminamos com estas duas regiões aqui declinadas por nós. estamos já no, quase no final das, da, das regiões, da importância das regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro. E que, então, eu diria para vocês, venham conhecer estas áreas aqui por nós declinadas, comentadas. São belas paisagens em que você pode usufruir destes benefícios destas regiões. Muito obrigado.